Meus queridos filhos, não se espantem, filhos, por causa da forma que o meu filho, meu primogênito, está sendo usado pelo meu pai. Não se espantem, filhos. Há muito tempo eu venho dando oportunidade para as almas para se remirem. Há muito tempo, há milhões de anos, eu venho dando chances para essas almas reencarnadas aqui no planeta Terra hoje e também os desencarnados. O exílio para este planeta foi uma misericórdia, porque muitos queriam dar um outro destino para essas almas. E por misericórdia, eu e meu pai os colocamos e os inserimos neste orbe planetário, na periferia desta galáxia, como última chance de se redimirem. Colocamos obras grandes nas mãos dessas almas, muitos deles, mas se desviaram dos caminhos do Senhor, dos caminhos do meu Pai, por causa de orgulho, arrogância, vaidade, ego, ganância e todas as mazelas e paixões do espírito. Por isso, neste momento, eu volto e falo através do meu filho e envio o meu filho querido, o meu filho amado, em quem eu confio e em quem me comprazam. Ouçam o que ele diz, porque o que ele diz vem de mim e vem do meu pai, que também é pai dele. O enviei para conserto, para ajuste e para o resgate de muitas almas, muitos espíritos encarnados e desencarnados neste momento decisivo que muitos de vós, filhos, não são capazes ainda de compreender totalmente. Mas tenham fé, tendes fé que tudo vai dar certo, que tudo já deu certo. Andem em paz, pois todos aqueles que estão ligados a mim e ao meu pai, não tenho por que temer, não fiquem temerosos, pois aqueles que estão no caminho estão sendo amparados e aqueles que não estão no caminho também estão sendo amparados, pois não há orfandade no plano espiritual. A misericórdia também é grande em meio à justiça. Todos aqueles que estão equivocados nos vícios, na invigilância, também serão atingidos pela misericórdia de Deus e terão novas oportunidades, as quais aprenderão, sim, de uma forma mais difícil, mas é a misericórdia assim mesmo. Porque foi determinado pelo meu Pai e por mim que este mundo será um mundo fraterno. Este mundo já está às portas de um mundo regenerado. E assim está decidido, e por isso eu vou enviar o meu filho ainda mais duas vezes na carne, para finalizar o que ele vai terminar nesta encarnação e finalizar o que tem que ser finalizado, para depois retornar. muito tempo depois, para uma outra missão. Então, filhos, não se assustem com o meu agir e com o agir do meu pai nesta casa, porque, infelizmente, nós estamos lidando com espíritos muito rebeldes, sejam eles encarnados ou desencarnados, e só desta forma, com muita autoridade, muita justiça, apesar da misericórdia estar presente, só desta forma eles ouvirão e eles poderão mudar alguma coisa no seu interior, no seu íntimo. Sim, filhos, eu estou aqui nessa casa, eu estou ligado a cada um dos médiuns que estão nessa casa, não só no meu filho, mas em cada um dos médiuns que aqui estão, e eu estou preparando cada um deles, porque eu usarei cada um deles em profundidade. Cada um, não só o meu filho, mas eu vou usar cada um dos que estão aqui em profundidade, e este momento está chegando. Este momento está chegando. E será necessário, sim, que seja abalada as estruturas do mundo através desta obra, dessa simples casa, porque é o plano secreto do meu pai em movimento, é o plano secreto do meu pai em ação. Esta obra é Deus em ação. O meu filho é Deus em ação. Cada médium nesta casa é Deus em ação. Tomem posse do seu eu sou, cada um de vocês, porque o meu filho já tomou posse dele. E agora? Agora, vocês verão com muito mais profundidade o agir do meu pai através dele, porque já se foram todas as dúvidas. Agora, filhos, nós vamos trabalhar para o ajuste, para o conserto, para um novo campo vibrado neste orbe planetário. É necessário, se faz muito necessário. E meus filhos espiritualistas, eu sei que muitos de vós não estão compreendendo, mas vocês poderão ter a oportunidade de ainda nesta encarnação ver e contemplar o meu agir e o agir do meu pai nesta casa através desses médiuns, e vocês vão entender no futuro o que está acontecendo. Eis que vos deixo a minha luz, a minha paz, a minha bênção e a minha graça. Vos basta.